indesejável. Não há nome tão doce como o teu. Não há nome tão doce. Tão maravilhoso. Não há nome tão doce como o teu. Não há nome tão doce como o teu. Não há nome tão doce como o nome do meu amado. Do meu noivo querido. Do Senhor da minha vida. O nome dos nomes. Jesus.